Se eu pudesse no tempo voltar, pouparia meu coração de se machucar. E eu diria para se acalmar, pediria pra não chorar quando vi o amor errado se acabar. Não sei quantas letras tem o seu nome, mas já o escrevi dentro de mim. Há anos eu te amo à distância. Na verdade, sonho com você desde criança. Eu existo, estou aqui e insisto em acreditar que você está por aí. O que falta é só a gente se encontrar. Então espera por mim. Espera por mim. Espera por mim. Espera por mim. Ninguém pertence a ninguém, mas o amor conspira por quem pode ser a resposta da oração de alguém. Quando chegar o dia, a gente vai saber que as mãos têm o encaixe perfeito. Só não vá reparar minhas palavras sem jeito. É que será tão bom ouvir seu nome, o qual pertence às cartas que eu escrevo desde os 11. Então espera. Debaixo das mesmas estrelas sonhamos, que Deus cruze nossos caminhos e nos dê um bom encontro pra finalmente te ter pertinho e saber seu nome. Espera.